te vejo sempre calada, não dá pra entender. Eu puxo conversa querendo saber qual é a razão dessa sua atitude, mas você me olha sem nada a dizer. De cara amarrada, isso não é normal. Nem mesmo brigamos pra ficar de mal, impondo entre a gente a lei do silêncio. Você me castiga e eu nem sei porquê. E quando no meio da noite eu acordo assanhado, querendo um chamego, te beijo, te abraço, com tanto desejo e tanta paixão. Meu sonho de amor se transforma em um pesadelo. Você nos meus braços parece de gelo, se deixando amar sem nenhuma emoção. Amor, me diz o que eu fiz. Será que tem prazer em me ver infeliz? Meu bem, já chega, por favor. Eu não aguento mais essa falta de amor. Te vejo sempre calada, não dá pra entender. Eu puxo conversa querendo saber qual é a razão dessa sua atitude, mas você me olha sem nada a dizer. De cara amarrada, isso não é normal. Nem mesmo brigamos pra ficar de mal, impondo entre a gente a lei do silêncio. Você me castiga e eu nem sei porquê. Quando no meio da noite eu acordo assanhado, querendo um chamego, te beijo, te abraço, com tanto desejo e tanta paixão, paixão. Meu sonho de amor se transforma em um pesadelo. Você nos meus braços parece de gelo, se deixando amar sem nenhuma emoção. Amor, me diz o que eu fiz. Será que tem prazer em me ver infeliz? Infeliz. Meu bem, já chega, por favor. Eu não aguento mais essa falta de amor.